sente-se a voz dos teus egrégios avós, que há de guiar da vitória às armas sobre a terra, sobre o mar. As armas pela pátria lutar, contra os canhões marchar. Thank you.

fazemos o que nunca se acabou. Que vive fora de Portugal, este ano tem que ser diferente. Vamos adiar os beijos, os abraços e mostrar todo o nosso afeto mantendo uma distância social. Evite as deslocações fora de casa, além daquilo que é estritamente necessário. Seja responsável por si e pelos outros. Juntos vamos vencer o vírus. Seja um agente de saúde pública. Chegou a nossa hora, prontos para a vitória. E sim, arame 6 do nosso artista Tony Careira. Juntos seremos mais fortes. E foi o que se passou em 2016. Força Portugal, juntos seremos mais fortes. E conseguimos. Vamos Portugal. E vencemos esta taça naquela época. E vamos vencer esta doença também. Força Portugal. Sara Pacheco.

pedrinha na lua. Sorte grande! Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. Doce dos teus beijos, calor dos teus braços, perfume de jasmim. Cebando meu espaço, mandando no pedaço, o amor que não é brincadeira. Até o Cabo Verde. Portugal é sexy, Portugal não há dúvidas, e Portugal é bonito. Vamos lá, vamos! Dá-lhe com muito amor. Dá-lhe com muito amor. Tem darinas bonitas. Tem damas de encantar. Lindíssima. Não há mulher mais linda. Igual, meu amigo. Que amei de Portugal. Isso. Temos a Rita Pereira, que sexy é.

enchidos, alheiras, chouriços e bom salpicão. É um negócio bem antigo, com muito orgulho sigo a tradição. Todas as donas de casa ficam encantadas com o meu fumeiro. Tem fio bem comprido, pois é preciso para defumar. Sei que o chouriço é gostoso, mas não me canso de as avisar. E o meu chouriço tem fio, tem fio, tem fio, tem fio para pendurar. Como um bem devagarinho, tirei a pele com jeitinho para melhor saborear. E o meu chouriço tem fio, tem fio, tem fio, tem fio, sim senhor. Seja cozido ou grelhado, é de boa qualidade, não há chouriço melhor. Tem um fola português, é bonito e com certeza está sempre afinadinha. Já quem diga tocar nela é um regalo. Muita mulher portuguesa me gaba a concertina. Até já houve quem me quisesse comprar. Diz que já está ensinada, já sabe tocar um fado. Eu sempre disse, em chegar no estrangeiro, que a minha gaita vai comigo para todo lado. Estica o fole e dói o fole, como é bom eu tocar. Está tudo a bombar. Minutos aqui na Rádio Arcancião. E já chegou a hora de me despedir de vocês. Tudo de bom tem um fim, não é? Eu, para mim, foi um imenso orgulho estar aqui com vocês. Um imenso prazer. E damos encontro quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia, para outra emissão, sempre com a melhor música portuguesa, Portugal em Festa. Das 9 ao meio-dia. Sou pescador. Daqui lá, portas bem, tudo de bom. E sei de cor. Cuidem de vocês todos. Pesco no rio, no lago, até no mar. Nada... E bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Já vi de tudo em tantos anos a pescar, até sereias bem bonitas de encantar. Nunca desisto em qualquer situação. Ia-me esquecer, queria dizer obrigado a todo o pessoal que me telefonou hoje aqui, que o telefone não parou de tocar a partir das 10 horas. Obrigado a todos vocês, a todo o carinho que me dão. Obrigado, muito obrigado. Então, até quarta-feira, tchau, tchau. Sempre fez, acha, quem muito procura sempre fez, acha. Sou um pescador e não desisto não. Quem muito procura sempre peixe acha. Arcanciel, 96.2. La FM en couleur. Passada dos profissionais. O Serviço Nacional de Saúde tem hoje 360 médicos de saúde pública, mas que estes têm uma média etária de 59 anos. Para além de 300 enfermeiros e de cerca de 500 técnicos superiores e de outros profissionais de apoio.